Dentro da ideia que se rima, que se manda num rap, a gente pode se imaginar numa situação e, de repente, interpretar uma ideia em cima da imaginação. Mas existem muitos casos que são verídicos. Juramento selado é verídico ou é imaginação? É verídico. E é em memória dos manos Nicola, China, Betinho e Pelé.